comigo, sou ladrão, sou malandro, sou parceiro. Faço o que preciso for, por ódio ou por dinheiro. Se tiver na correria, tem que ter disposição pra sair da zica, vida é feita no mundão. Corre aqui, corre ali, sempre atrás de um faz-me-rir, se desviando dos otários que querem me ver cair. O maluco se pá, tá louco pra me jogar no precipício da morte pra me derrotar. Puta cagueta querendo me atrasar, só que eu sou mais eu e tô pronto pra trincar. Sempre assim, essas zicas vindas todas contra mim, vagabundo me ganhando, querendo ver o meu fim. Mesmo assim eu vou e corro atrás do que eu quero. Os pés de breque tão na cena de farda, colete, fé. É DW sem limites e ninguém vai me parar, porque o bagulho é mauzinho e tem que ter gás pra me pegar. O bagulho é mauzica. O bagulho é mó zica. As coisas do capeta são sempre esquisitas. E se o barato vira, ninguém vai te ajudar. Eu quero ver pra onde tu vai correr quando o bicho pegar. Se não tiver pra trocar, não adianta nem se explicar. Correr não vai resolver, tua casa vai despegar. Como no piscar de olhos, tudo se escurece. Sempre tem alguém na febre, mas aí eu sei bem onde pisar pra eu não me machucar. Tenho que tá sempre atento pra caçar eu não virar. Faço o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Não dou falha que o bagulho tá daquele jeito. Represento nessa porra até a minha morte. Corro com meus parceiros até a minha morte. Sou malandro, sou ligeiro, sou vivão, nigga fala. O bagulho é mó zica e uma fala é fatal. O bagulho é mó zica. Vendendo uma droga no beco, correndo e sem medo. Na febre ligeiro, caçando os terceiros. Eu vou criando um pesadelo de quem me aborrece. Cartel 242, o artigo é 157. A caminhada é de mil graus, Jão, qual é a sua? Se quer branca pura, vem no beco da Batuba. O pica diz que na tem, ladrão que com a pistola deixa em choque o refém. Só não pode crescer o olho na bocada, a boca do 20 é rica, se melhorar estraga. Só de 3 do zero, G3 e Glock. Quando tem trocaria, os gambé fica em choque. Dormiu na noite, amanheceu na merda. Já vi vários vermes que se foram na favela. Sabe, no debate nunca há empate. Panguando no bagulho, a noite é checkmate. O bagulho é mazica. Nascemos prontos para a morte, independente da sorte. Rico ou pobre, quando vê o pote, cê fica em choque. Na favela a porcentagem de perigo sobe. Extraordinariamente mais que a inflação ou imposto. Que se for do meu caminho eu vou prosseguir. É melhor não tentar me fuder, pois a maldade em mim controlável até, no limite do respeito. Atravessou a linha, só Deus sabe que mãe vai me ter. Assim que foi, assim que é, assim será ladrão. Tem coisas que nunca mudam, a gente aprende ou não. Descobre o porquê, se é carne eu não sei. É melhor não querer, nos outros aquilo que não ia querer pra você. Como aquele Zé, lei acima da fé. Colete o ferro, né, que chamam de gambé. Traficantes e assassinos vivem do lado de cá, só esperando a zica para o gatilho apertar.